ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas e 16 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas com a sua participação pelo 991248325, pelo 992042222, é o programa Expresso em sua edição de número 393. Hoje vou conversar com o cantor e compositor guaranesiano Cláudio Reis, vou bater um papo também com os atletas guaranesianos que correram a São Silvestre 2016 no dia 31 de dezembro. Já já tem a participação aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha do José Osmar Júnior, Juninho Capoeira, vereador reeleito em Guaranésia. E para começar o programa de hoje, eu estou recebendo aqui a Martinha Flamini, que é diretor do Departamento de Assistência Social de Guaranésia, nova diretora, também a Maria Eugênia Pellicer, responsável coordenadora do CRAS, e a Débora Carla Vicente Silvano, que é psicóloga do CRAS, né, Débora? Isso, né? Martinha, seja muito bem-vinda ao programa Expresso, depois de bastante tempo, né, Martinha? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja nesta casa e no coração de cada um de vocês. Faz, a última vez que você esteve aqui ainda era vereadora, né, Martinha? Pois é. É, faz bastante tempo. Maria Eugênia já esteve aqui uma vez, tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Muito obrigado por mais essa oportunidade e um bom dia para os ouvintes. Bom dia. Débora, a primeira vez, seja bem-vinda. Sim, é a primeira vez. Muito obrigada por estar podendo participar deste programa. Estou muito feliz que puder contribuir para falar com o pessoal aí sobre o trabalho da assistência social e do CRAS. Bom dia para todos. Beleza. Martinha, já dá para falar tranquilamente da assistência social ou ainda vai levar um tempinho até se inteirar de tudo o que é assistência social? Olha, eu creio assim que neste primeiro momento devo demorar um pouquinho mais, né, para até você se inteirar do departamento, das demandas, né, dos serviços todos lá. Mas à medida que você vai se inteirando, você vai tomando posse do conhecimento, da informação, dos trabalhos, e assim a gente vai podendo passar para o nosso povo um trabalho com transparência, né? Com dignidade, e por aí vai. Você já conhecia o trabalho da assistência social ou não? Só à distância? É, só à distância. Mas assim, eu fiquei conhecendo no primeiro momento na faculdade, né? Estou chegando com a teoria apenas. Eu me formei em 2012 e de lá para cá ficou parado assim a questão de conhecimento, porque vocês sabem que eu lidei com doença, né? Infelizmente, do meu esposo. Então a gente ficou só, centralizou só nessa parte, né? E agora veio esse convite do Laércio, aí uau, meu Deus, né? Aceitou de primeira? Foi pra casa, pensou? Precisamos. Assim, não é que. Talvez no primeiro momento que. Vou falar a verdade agora. No primeiro momento. Você não vai mentir em momento nenhum. Nenhum. Não, em momento nenhum, com certeza. Mas no primeiro momento que ele me ligou, a semana que ele falou: olha, preciso passar essa semana o nome de alguém para assistência social. Esse momento que ele me ligou, eu disse sim. Por quê? O buchicho foi muito grande com o meu nome antes que ele me ligasse, né? E até então seria a secretária dele lá na prefeitura ou lá no CRAS. Então já surgiu a possibilidade de eu me sentar com a minha família, meus filhos, e falar: gente, e aí? Mas e já agora? Tinha uma conversa com ele antes? Nunca. Nunca? Não. Era buchicho mesmo do povo? Era buchicho mesmo do povo. E aí eu falei: meu Deus, e agora? Tudo bem, o Laércio é meu compadre, meu amigo, a gente cresceu junto, né? A nossa família cresceu junto, somos vizinhos ali, os pais. Mas sou formada no serviço social, então veio toda essa conversa com a família, com os amigos, e assim, uma aceitação até que muito grande, né? E quando ele ligou, eu praticamente estava pronta para a resposta, devido o buchicho do público, que estava citando o meu nome. Independente se fosse secretária ou assistente social, você aceitaria o cargo? Olha, na questão da secretária lá dele lá, eu creio que a intenção foi assim, o meu perfil na receptividade, na filtração dos assuntos que chegaria para ele, e que eu lido muito bem com isso. Mas com 56 anos de idade, você pegasse um cargo de secretária, eu acho que muito pesado para mim, porque a demanda de trabalho é muito ativo. É muito ativo. Não que eu não tenha competência. Quando Deus te coloca um trabalho em suas mãos, ele fala, toma que é seu, meu filho, minha filha, e vai. Você acha que a demanda do trabalho da assistência social não vai ser tão ativa assim? Mas acontece que eu sou formada nisso. Eu tenho essa teoria. É a isso, eu tenho a teoria que agora eu vou fazer esse casamento, prática e teoria, né? Tem a equipe também. Tem a equipe maravilhosa, por isso que eu estou aqui. Eu não aceitei vir aqui sozinha, porque eu já quero transmitir. É a primeira coisa que você me falou. Não vou sozinha. Não vou sozinha. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha porque eu me deparei com uma equipe maravilhosa nesse trabalho, nesse departamento. A receptividade, a acolhida foi muito grande. Então, eu já quero já começar o meu trabalho em equipe, não em euquipe. Por isso que essas duas meninas maravilhosas. A equipe é boa. Então, por que o João Carlos recebia tantas críticas na área social? Olha, eu diria que vamos cair no caso do Laércio Sintra Nogueira, que quer a humanização, tá? A parte técnica, o trabalho, estava pronto, formado. Os cofinanciamentos do governo tá aí para ser ministrado, aplicados, entendeu? Eu acho que o que faltou, Antônio Cláudio, foi aquele olhar favorável ao outro, tá? Martinha Flamini chega com esse olhar. Com esse olhar que o Laércio está querendo em todos os seus departamentos, em todo o seu trabalho. Posso perguntar uma coisa depois? Claro. Nossa, aqui, que eu queria saber quais eram as críticas. Que eu não... O pessoal sempre falava, né? A parte social, o João Carlos não cuida das pessoas carentes. Oxi. Sempre teve isso. Né? Eu sempre convidei a Regina para participar do programa e inúmeras vezes ela negou e não aceitou o convite. Mas sempre esteve aberto espaço para ela, né? Infelizmente não veio, perdeu a oportunidade. Passou. De se explicar, né, de passar. Então, o grupo está formado, essa parte técnica está pronta. Então, agora é botar o departamento para andar. Então, ontem eu reuni com o pessoal, fiz uma reunião com a equipe e deixei claro o seguinte: Martinha Flamini não chegou para ficar entre quatro paredes. Lá no computador, cuidando de programas, de que o governo está mandando. Para isso, nós temos a equipe técnica. Tem o pessoal certo para isso. Já tem o pessoal certo para isso e que fazem o trabalho muito bem, né? Então, Martinha Flamini chegou com o coração. E eu tenho que aprender a lidar, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que você vai lidar com o coração e a razão? Porque muitas vezes você vai ter que falar não. Olha, então, Martinha Flamini é 80% coração. Eu não vou dizer 100%. Então, essas duas aqui que vão ser as responsáveis pelo outro. Não só as duas, como a equipe toda. Não só as duas, como a equipe toda, né? Mas assim, Antônio Cláudio, o nosso povo é muito sofrido, né? As famílias, o pessoal, as pessoas costumam dizer que a família está desestruturada, desequilibrada. Não, ela está desorganizada. Ela está desorganizada. Então, é esse olhar que nós precisamos ter para... principalmente com a família, reorganizar essa família. E demanda assim, um abraço, senta aqui, vamos conversar. É eu aprender a dizer não, mas um não que não vai ferir o teu coração, entendeu? É dessa forma. Então a Martinha Flamini é essa pessoa. E começa ali dentro do departamento, que eu acho que elas levaram um susto com a minha presença lá, porque eu sou essa pessoa que beija muito, que abraça muito, entendeu? Bom dia, paz de Jesus para você, no seu coração. Então isso quebrou um pouco o gelo ali, aquela coisa engessada de departamento. É isso que nós precisamos levar. Tirou a atenção que existia? Tirou, eu creio que sim, que está tirando. É porque até a pessoa se adequar, acostumar, leva um tempo, mas ela... Mas com quanto tempo que a assistência social aqui de Goiânia vai ter a cara da Martinha? Vai ter esse jeitão da Martinha? Olha, ainda não deu tempo. Não, de mostrar... Ou as pessoas que estão chegando lá já notaram essa diferença? Eu creio que sim. Eu creio que já tenham notado. Sabe? devido à manifestação na padaria, no supermercado, entendeu? Eu creio que já está estampado. Tem muita família carente em Guaranésia? Nossa, meu Deus, olha, 246 famílias em situação de extrema pobreza, 426 em situação de pobreza. Isso que, né, como diz o... A leitura, os números mostram, exatamente, mas eu acredito que seja muito mais, né? E tem um número muito significativo do Cade Único, dos que estão inscritos, né, Maria Eugênia? Hoje chega a quanto? Mais de 2 mil famílias. Mais de 2 mil famílias passando por... Estão inscritas No programa. No Cadastro Único, e que tem perfil de até 3 salários mínimos. Ou seja, nem todas, o que a Martinha passou aqui foi o que ela filtrou. Extrema pobreza e perfil de Bolsa Família, que é, acho que hoje a per capita está em torno de R$154. E como é que essas famílias são atendidas, Maria Eugênia? Essas 246 famílias? Aí que entra o nosso trabalho aqui do CRAS. Tá, como ou é que seja, elas são atendidas? Antes... por isso que é importante a imprensa estar acompanhando isso, porque quando as pessoas falam assim, a crítica do social, eu amo crítica, viu, gente? Eu falo que é através das críticas que a gente cresce. Ela é construtiva. A gente tem que saber recebê-las, e porque é importante. Mesmo porque senão, de repente, você acha que tá tudo bom e não está. Então, a crítica, a gente sabe recebê-las bem. Então, o social, ele é muito confundido com algumas ações da saúde. Verdade. Então, o que acontece? Nós não podemos atender aquela determinada demanda porque ela é da saúde. Então, aí as pessoas... Aí fere a tipificação. Misturam e colocam tudo no social. Aí nós vamos cair na lei. Fere a tipificação, fere isso, fere aquilo. Então, você dá um passo para trás e encaminha para a saúde. Então, esse é um item que acontece, né, nessa questão da crítica, que eu até conheço um pouco dessas críticas, né? E mesmo porque o social ainda hoje lida com, né, Martim, que estudou o serviço social, com aquela questão da caridade. Assistencialismo. Com assistencialismo. Então, você fazer o bem para o próximo, você tem um trabalho super bacana, né? Então, é bom. Isso é bom, mas nós não podemos, porque a assistência social é política pública. Ou seja, qual que é o nosso carro-chefe lá hoje? Fazer com que as outras políticas funcionem para que esse favor... Não, a Maria Eugênia fez um favor para mim. Não, é direito dela ir lá na saúde, ter determinado serviço. É direito dela ao esporte. Então, para a assistência social, é dar uma cutucadinha nas outras políticas. Fazer com que o participante lá do Bolsa Família, esse que está na extrema pobreza, tenha as políticas públicas funcionando. Então, isso é um passo grande que a gente trabalha todo dia em cima disso. Então, e o desafio do CRAS é muito grande nessa questão, Antônio Cláudio, porque... o CRAS está ali, assim, é a porta de entrada da proteção da família. Sim. Só que ali não está só para oferecer Bolsa Família, cesta básica, leite. O desafio do CRAS é a promoção da dignidade da pessoa. Isso é o mais difícil. Meu Deus, então Bolsa Família no governo federal tinha que ter um prazo limitado para começar e para acabar. Entendeu? Uma porta de saída. Isto. Nós temos que oferecer a porta de saída para essas pessoas. Mas o governo anuncia sempre o CRAS com porta de entrada. Uai, só porque isso aí dá votos, né? Isso aí é promoção para eles. Então não se fala em porta de saída. Mas nós temos essa conscientização de promoção do cidadão, de fazê-lo com que ele caminhe com as próprias pernas. Olha, faça uma pesquisa, verifique se essas pessoas que estão recebendo Bolsa Família quer isso para o resto da vida delas. Não, que bom que você tenha um emprego, um salário digno. Mas como você pensa em fazer esse trabalho, Martim? Ah, pois é, vamos buscar parceria, fazer uma mesa redonda, né? Sozinha eu não sou ninguém, eu não sou nada, preciso dos outros, da minha equipe, conversar com eles, gente... O que nós podemos fazer, aonde nós vamos pegar, de que forma, sempre respeitando a lei, claro, né? Eu acho é a conversa com a comunidade. O Antônio Cláudio, uma coisa que eu queria dizer também, que às vezes não é só questão da pobreza, né? Porque o pessoal fala muito da pobreza, mas não é só social, isso. Né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. O tanto de mulher que sofre violência doméstica, que vocês não têm noção. Tem noção, essa semana eu ainda fiz uma pesquisa. Gente, sobre é uma judiação. Meu Deus. Então a gente vai trabalhar o que lá no CRAS? O empoderamento da mulher. Para ela se sentir empoderada de si mesma, do seu valor, aumentar a autoestima, melhorar a vida dela, para ela se ver como pessoa. Porque se a pessoa só apanha, tudo que ela faz está errado. Ela não tem valor nenhum. Ela vai se diminuindo, vai caindo. E ela não tem pra onde fugir. Porque ela geralmente não trabalha, não tem recurso. Dependente do marido. O marido vai lá, bate, trata mal, xinga. A sociedade a exclui. Ela sai de casa. Então, o que que acontece? Nós lá trabalhamos com isso. É esse empoderamento desta mulher que tá lá. Isso é a maior contribuição que a gente pode dar pra ela, porque ela se sentindo empoderada, ela vai buscar recursos e ela vai buscar caminhos, soluções. A gente tem que abrir leques, soluções para a pessoa, porque senão ela vai continuar o resto da vida. Mas isso assim. Já era feito? Já. Nós fazemos o trabalho lá, nós temos grupos com as mulheres, porque assim, no CRAS... Que grupos são esses? Ah, sim, olha grupo só. Grupo do quê? Grupos. Nós temos... Já que a gente está falando aí, a maioria da população talvez não saiba. Só fazendo uma colocação nessa questão do empoderamento, muita gente pensa assim, nossa, empoderamento, dá a impressão de uma coisa assim, né? Ah, vou chegar lá, massacrar meu marido, e eu não. Sou poderosa. Sou poderosa. Não, é a questão de que ela compreenda o seguinte, tenha coragem, você não está sozinha. Né? Eis-nos aqui. Não, e ela se perceber tendo condições de falar assim, não, eu não vou suportar mais isso, eu não vou fazer, não vou mais me sujeitar chega, a isso. Basta. Chega, agora eu vou arrumar um emprego, nem que eu tiver que fazer qualquer coisa, dentro dos limites, né? Eu vou pegar, vou agarrar nas coisas, vou fazer, vou acontecer, eu vou, sabe, vou me libertar. Libertação desse medo que ela tem de... Sim. Tá, vocês vão libertar essas mulheres. Não, nós não. Tá, nós vamos ninguém dar liberta ninguém pra ampliar a visão dela, pra ela fazer. E depois, essa segunda parte, porque não adianta a mulher sair de casa e depois disso. Não, não, mas ela precisa sair de casa. Também? Ela, tendo condições. Apanhando todos os dias, ela vai precisar sair de casa. Não, com certeza. Vai se ela tiver, ela é empoderada ou não. Não, mas eu quero deixar claro que aqui nós não estamos aqui para separar a família nenhuma. Não. Né? Aí, quem vai avaliar e tomar esse procedimento é a justiça. É, lógico. E ela mesma. E ela vai querer. Mas esse acompanhamento, ele continua depois, já que é feito a Continua, não para. A gente está lá. Nós entramos 7 horas da manhã, saímos 5 horas da tarde e estamos lá, para quem quiser. Nossa, lá é assim, eu sou psicóloga, então assim, eu trabalho com atenção básica, mas qualquer pessoa, isso é bem código de ética, que chegar em sofrimento, eu atendo lá no CRAS, que a pessoa chegar em sofrimento, desesperada, angustiada, eu vou estender a mão, mesmo que não faça parte da assistência social, mas o outro a gente tem que olhar para o outro. Então, tem essa questão que a gente tem que ressaltar, porque o serviço lá do CRAS, do Departamento de Assistência Social, ele é direcionado única e exclusivamente para as pessoas que estão inscritas no programa do governo. Sim. Cade Único, Bolsa Família. E é um desafio muito grande do CRAS, viu, meninas, que eu já observei, da gente estar conscientizando essas pessoas desse serviço oferecido. Eles estão cadastrados para receber dinheiro, que é o Bolsa Família. Mas a maioria não sabe desse serviço ou não procura esse serviço. Ou não procura, não sabem. Nós temos, no primeiro momento, que trazer essas 2.000 famílias para dentro lá. E o CRAS está oferecendo esse serviço para quem não está inscrito, por quê? Porque não tem a demanda, essas famílias não veio até nós. E tem estrutura para receber todas essas famílias? Ué, nós precisamos desenvolver. Nós precisamos desenvolver. No primeiro momento já está com dificuldade, né, Maria Eugênia? Espaço. Nós já estamos com dificuldade de espaço, porque você sabe que as construções do governo é uma porcaria. É uma porcaria as construções, os espaços. Eu ia fazer essa pergunta para você, como é que ficou lá o novo centro. Uma porcaria. O departamento acabou de ser inaugurado, tem 1.001 reparos a ser feito. Não tem cabimento. quem foi que recebeu essa obra, como que recebeu daquele jeito. Olha, os coisinhas lá da tomada, tudo sem espelho, entendeu? A chuva que deu essa semana, você fala, nossa senhora, isso aqui é um filme de terror. Vai ficar lá do lado de fora. É, um filme de terror. Por quê? Ó, o barulho é muito grande. É, o Francisco Cândido está parabenizando vocês três, tá? Ah. É, o Wilson Brás também está mandando um abraço para vocês. Ah, ele é um obrigada, parceirão. Francisco, Wilson. Desejo ir a Martim e as meninas um forte abraço, sucesso nessa nova empreitada, que Deus abençoe, parabéns. Amém, senhor, muito obrigada. Leandro Cebolinha. Tá mandando obrigada, um abraço. Obrigada. Marisa também tá mandando aqui um abraço para vocês. Deixa eu ver quem mais. É, linda, sucessos. Vanderleia tá mandando esse obrigada, alusão. Obrigada, Vanderleia, nossa companheira. Sobre os grupos que a gente sim, vamos voltar para os grupos, que eles são super importantes, porque os grupos sem os participantes não é grupo. Então, olha só. Nós trabalhamos lá no CRAS com as oficinas, que agora nós estamos tentando remodelar. Que é o bordado, crochê, o artesanato. Nós temos também, isso daí são as oficinas no CRAS. Os grupos, tem grupo do colorir, que é muito interessante, que sou eu quem faço, mas eu gosto muito, porque a gente trabalha enquanto a pessoa vai colorindo, vai trabalhando as emoções, eu vou lá conversando com elas. É muito interessante. Então, essas oficinas, a gente vai conversando, eu vou dando um pitacozinho. Essas oficinas são mero chamariz, desculpa, para que a gente aproxime da pessoa, converse com ela, como é que tá a família, né? Os indivíduos da sua casa, a sua vida. Então, através disso aí, você já tem um meio de agir. Por favor. Dentro do CRAS são trabalhados dois serviços, o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O carro-chefe é o PAIF, que é o Serviço de Atendimento e Proteção Integral à Família. Então, dentro desse serviço, tem as ações, que aí eu estou fazendo essa observação só para concluir e fechar o que a Débora falou aqui. É o encaminhamento, então vou dar um exemplo. A dona Maria chega no CRAS e fala assim, não tem meu remédio lá na farmacinha. Então a Débora, ou a Luzia, que são as duas técnicas lá do CRAS, vai informar, dona Maria, a senhora vai procurar dentro da Secretaria de Saúde, a fulana de tal, no caso hoje a Ana Paula, e vai conversar com ela. Isso é um exemplo. Então a Débora, ela tirou aquela questão que ela poderia, essa dona Maria, ser interceptada ali por uma pessoa que ela ficasse devendo obrigação. Ou ela, isso é pai, ela encaminhou para uma outra política, como chega ali pessoas que... Então ela está inserida ali, a gente vai colocar no relatório mensal um atendimento pai, porque o encaminhamento ele faz parte disso. Ou para a política de cultura, ou para o esporte. Nós não temos o futebol lá no CRAS. São as pessoas inscritas que podem não, ter esse serviço. Qualquer pessoa. O Antônio Cláudio, que chegar lá na farmácia, não encontrou o remédio que ele precisava, eu posso ir. Pode ir lá. Aí a orientação. Nós não vamos resolver o seu problema de ir lá na farmácia. Essa orientação, esse encaminhamento, ele está na tipificação. Então, isso é pai. Agora, a Débora colocou uma questão, uma das questões, uma das demandas que é muito triste falar de violência doméstica, desde que eu estou no CRAS, isso perpassa por lá, a gente lida com isso. E, então, ela vai ter que fazer alguns atendimentos individualizados, porque essa pessoa, às vezes, não está preparada ainda para falar no grupo. Não é que a Débora está fazendo uma terapia ali não, com ela. É porque não é permitido pela lei também. Entendeu? Isso que eu quero deixar bem claro. Né? Não está dentro da nossa legislação isso. Então ela vai fazer esse atendimento individualizado, porque ainda dentro do grupo... Uma triagem. Ela não pode ainda, ela não vai conseguir falar. Então ela precisa... Ela não vai conseguir se abrir ali. Se abrir ali dentro. Então isso é PAIF também. Aquelas famílias que estão na extrema pobreza, que a gente é um desafio, não só da extrema, que estiver recebendo o BBC, que é o Benefício de Prestação Continuada, muita gente conhece como LOAS, que é um salário mínimo. Essas pessoas, gente, nos ajudam para trabalhar, é a nossa meta. A gente precisa, assim, trazê-los mesmo. É um desafio, porque a gente... É constante isso, essa busca ativa, né, as visitas para trazê-los. Nossa. Então, aí essa família, ela precisa de um planejamento com uma das técnicas que vão traçar, vão ver ali quais são as vulnerabilidades dessa família, desemprego, analfabetismo, informalidade, né? Criança fora da escola. Essa meta de superação. Então, elas vão trabalhar a superação dessa família. Isso é PAIF. E as ações comunitárias que a gente tem para trabalhar o vínculo comunitário também, né? E trazer dentro dessas ações para a comunidade serviços, né, que elas desconhecem. Então, por exemplo, isso é dentro da extrema pobreza que a gente precisa trazer, do público prioritário que a gente chama. Então a gente vai fazendo as ações comunitárias e trazendo e as pessoas conhecendo o nosso trabalho de estar vindo, né? Então, a demanda é muito grande, mas as pessoas não procuram assistência social? Pois procura, é. Sim, mas não público, não público-alvo específico. Aí que a gente tem que trabalhar, é isso que o governo exige de nós. Tá? Tem muito atendimento, mas está fora do público-alvo, entendeu? Está atendendo X pessoas porque esse pessoal, usuário, beneficiário do programa, do benefício, não está lá conosco. Não está por quê? Cadê? Onde está você? Essa propaganda aqui, gente do céu, você está inscrito no Bolsa Família, Cade Único, vem até nós. Porque aí, se tiver essa demanda, esse público que está sendo atendido no momento, infelizmente, vai ficar meio que de ladinho. E outra coisa, o serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, são os grupos. Então, por exemplo, nós temos lá de 30 a 59 anos, de 0 a... Estou dando as faixas etárias que a gente tem lá, de 60 anos ou mais. E dentro dos grupos, tem as oficinas. Então, que aí, por exemplo, esse grupo de 30 a 59 anos, elas podem fazer o bordado, elas podem participar. Aí é oficina de artesanato, oficina de tiar, de crochê. Então, mas existe um grupo e aí é trabalhado uma temática com elas. Um objetivo, são pessoas, né, diferentes em cada grupo. Tem a faixa etária, seguindo a tipificação. Né? Mas a gente tem duas oficinas claro, que eu acho importantíssimo. Já nós sentamos essa semana e conversamos a inserção delas lá. Violão, porque para você aprender a tocar violão, a cantar, você tem que ter ouvido. Ninguém sabe ouvir. Eu, presente, Martinha também, entendeu? Então o violão desenvolve a audição, o aprender a ouvir, e a questão do xadrez, que desenvolve o raciocínio, lógico, né? As crianças, os jovens precisam disso aí. Então, eu acho que essas duas oficinas vão ao encontro da demanda que está, né, esse mundo. Aprender a ouvir, a raciocinar, a pensar. Então, o isso violão vai ser implantado em breve. Amém, Senhor. Amém. Com certeza. O Pepe Rodriguinho está mandando aqui um abraço para vocês, parabenizando. Daniel Silva, parabéns às meninas. Um beijo, Martinha, Débora, Maria vocês. Eugênia. Muita garra e muita luz nesse caminho. Ercília Garcia, parabéns, Martinha. Você merece. Parabéns, Martinha. Sucesso para você nessa nova empreitada. Júlio Souza está mandando aqui também um abraço. Queremos beijo, mandar Júlia, aqui a todos vocês, gente. Oi, Antônio Cláudio, aqui é a Poliana e a Lia. Queremos mandar um grande abraço para a Marta, não temos dúvidas que irá fazer um ótimo trabalho. Amém, obrigada, meninas. Parabéns, sucesso, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Fiz muitos cursos lá, vão continuar? É a Diana do Jardim Renovação, pelo que elas falaram aqui. Diana, bom, obrigada. Todos vão continuar, né? Um abraço para todos vocês, gente. Todos os cursos continuarão ou... As oficinas vão continuar todos, né? Nossa, a gente pretende melhorar e implantar novas, né? Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta já já, dando sequência nesse bate-papo aqui no programa Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM até às 14 horas, sempre com a sua participação aqui pelo 991-248325 ou 99204-2225. 22, você pode participar enviando as suas perguntas aqui para as nossas convidadas de hoje, viu? Mande a sua pergunta aqui para Martinha Flamini, para Débora e também para Maria Eugênia. Hoje estamos falando sobre assistência social. A Martinha Flamini é a nova diretora do Departamento de Assistência Social aqui de Guaranés. E no bloco anterior, Martinha, a gente falava sobre a questão de medicamentos, né? De remédios. Isso. Que muita gente procura lá assistência social. E eu não, acabei não deixando você responder. Quando o benefício é negado em tal departamento, eles nos procuram aí, eu preciso. Inclusive essa semana eu tive conversando com 3 pessoas a respeito disso. E é assim, é um assunto que diz respeito ao Departamento de Saúde. Mas eu acho que a gente pode estar fazendo essa mesa redonda que eu gosto tanto e conversar sobre isso aí, estabelecer umas normas, umas regras de entrega de remédio. A Constituição Federal, ela garante o remédio para qualquer pessoa. Seja ele lá que está em situação de risco e vulnerabilidade, quanto aquele que está com carro zero lá na garagem, carro importado, chegou lá, você não pode negar. Mas eu acho assim, Antônio Cláudio, que nós podemos estabelecer umas regras, umas norminhas lá para você estar recebendo esse remédio, né? Primeira pessoa que vai receber, a pessoa que está com meio salário mínimo, né, Maria Eugênia? As mesmas regras lá da... Mas tem, né? O Departamento de Saúde, eles têm os critérios para receber o remédio, não é assim? Tem os critérios. Tem um decreto. Existe um decreto. Existe. Então, o que está faltando é o bom senso em cada pessoa que está abastada de dinheiro e recebe um salário acima de 4 salários mínimos e está tendo carão de ir lá buscar esse remédio. Mas isso acontece em todas as cidades, né? Não é só aqui. Então, né? Mas cadê o bom senso, gente? Humano, né? A partir do momento que eu vou até lá buscar esse remédio, eu tiro da boca do outro. Para lá na farmácia com a Hilux na porta, tiro o remédio de alguém que precisa, infelizmente. Nossa, e pode. Olha, muitas pessoas já me viram lá na farmacinha, mas não para buscar remédio para mim. Eu busco para Dona Maria Cândido, que deve estar me ouvindo agora, né? Que faz parte do grupo da melhor idade, porque ela tem dificuldade de andar, a mãe da Ana Cláudia Oliveira. Eu a levo para onde eu vou e eu sou o anjo de guarda dela. Então, ela precisou do remédio, eu busco a cesta básica dela lá na fábrica de tecido, busco o remédio. Então, às vezes as pessoas falam, Martinho, mas eu já tive lá. Mas não foi para buscar remédio para mim, foi para outras pessoas que me pedem. Como é que você recebeu assistência social? Por que demorou tanto para você entrar na assistência social? Porque você foi uma das últimas diretoras, né? A fazer parte dessa transição. Por que demorou tanto? Olha, o caminho de Deus é outro, né, Antônio Cláudio? Não é o dos homens. Então, assim, eu fui uma pessoa assim, muito envolvida com a igreja. Eu fui pelo seguinte... Você estava na igreja e não dava tempo? Não, não. Eu fui catequista durante 14 anos, né? Amei, amo esse trabalho. Eu já fazia esse trabalho com os jovens, com as crianças, pastoral da saúde... Mas aí, de repente, a gente teve um contratempo e eu me afastei, tá? E eu me afastei. Mas Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida porque Ele tem um propósito muito maior pra gente lá na frente. E só agora que eu compreendi qual era o propósito de Deus pra mim. A minha missão em atendimento, de solidariedade, fraternidade, Deus estava precisando mais de mim aqui fora do que propriamente dentro da igreja. Por isso que Ele permitiu que acontecesse o que aconteceu conosco lá na igreja. Então, foi essa. Agora que eu compreendi a minha missão. Mas também esse afastamento, depois de que eu me formei, foi a questão da saúde do Gilvan, né? Eu acho que eu talvez não tenha feito a pergunta de forma correta. Sim. De todos os diretores de departamentos, todos eles começaram a fase de transição bem antes de você. Ah, por tá, que tá. Você demorou tanto para começar? Ah, perfeito. Por que você demorou tanto para ser aceita na assistência social? Exatamente. No primeiro momento me foi negado o acesso lá no departamento, sabe? Segundo a informação do prefeito João Carlos Minguilo, que a minha presença ia ser constrangedora. Respeitei, você tem que ter ética, né? Nada com forçar a barra. Todos os outros diretores tiveram essa oportunidade de um mês antes estar ali dentro, tomar conhecimento. Isso dificultou muito o seu trabalho? Ah, eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque eu tive que, durante essas 2 semanas, de estar descobrindo para onde que eu vou? Como é que eu faço, né? A questão, por exemplo, as duas primeiras semanas do meu trabalho foi prova de fogo. Prova de fogo. Na primeira semana, na sexta-feira, foi a questão da funerária. Faleceu o menininho da pai, Robson Lopes Inocêncio, né? Que Deus o tenha, um doce de menino. E cheguei em casa, tal, depois de ter saído com os meus filhos, e meia-noite a família liga. Faleceu, papapá, o hospital que ligou. Precisamos dos serviços funeral, da assistência social. Falei, Jesus, e agora? Pra onde que eu vou, né? Com quem que eu falo? Misericórdia, né? Então, você é tomado de susto. Por quê? Se eu tivesse tido essa oportunidade, se a outra diretora tivesse me dado essa oportunidade de sentar comigo e falar, Martinha, quando acontecer isso, funeral, é assim, é esse caminho. Então, muita coisa já teria andado. Mas tudo eu descobri sozinha. Claro que com a informação de todas elas. Eu conversei individualmente com cada uma. Então, esse trabalho delas foi muito importante para mim. Que elas me deram apoio, a equipe me deu apoio. Mas poderia ter sido melhor. A questão do leite, que eu até liguei para você, já está regularizado já? Olha, a questão do leite, outra falha anterior. Pelo seguinte, como a demanda é muito grande, quem tem fome tem pressa, o departamento podia ter solicitado a compra, fazer uma previsão, né? Não esperar a licitação, demanda disso, daquilo. Faz uma compra a mais para que não cesse a entrega. Isso poderia ter sido feito anteriormente, no mês de dezembro, por que não? Oh, gente, o consumo é 100 quilos, 400, vão pedir 800. Por quê? Garantia para 2 meses. Nós não estaríamos enfrentando esse problema. O problema então persiste ainda. Acredito que agora, durante essa semana, já volte a ser normalizado, com a graça de Deus. Porque nós tivemos um problema da abertura do orçamento da prefeitura também. Enquanto não abre o orçamento, você não vai para lugar nenhum. Mateuzinho da igreja aqui está te parabenizando. Ai, um beijo, querido. Está te dando os parabéns aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio. Eu não consegui até hoje, este ano, pegar o meu remédio de uso contínuo. Preciso urgente, ele custa caro. Perguntei para a Martinha ou para a secretária da saúde conseguirem meu remédio, Silvana. Martinha, tá vendo? Cai no mesmo problema. Qual que é o nome da pessoa? É a Silvana. Silvana está fazendo a pergunta. Então, olha só, Silvana, igual você, tem muitas pessoas, né, que estão à mercê aí desse benefício aí e não estão conseguindo. Essa semana que vem nós vamos precisar sentar com Laércio, com a Ana Cristina, para a gente buscar um rumo para esse. Fazer um levantamento, uma pesquisa lá junto com o Matheus, como é que é o andamento daqui, desse departamento. Qual foi a recomendação do Laércio para você? Recomendação do Laércio para todos nós diretores, em primeiro plano, é a humanização, mudar esse olhar, essa visão, né? Quebrar esse gelo, essa coisa engessada, ouvir mais as pessoas, né? E buscar parceria. Ele deu total abertura, Laércio, Diego, meu abraço, muito obrigada pela confiança de estar sentada na mesa, conversando, buscando solução para o problema. Mas é aquele olhar favorável. Todo mundo que chegar lá e pedir uma cesta básica vai ganhar a cesta básica, Marcos? Pois é, a pessoa precisa fazer uma triagem, porque ela vai entrar no questionário do governo, né, Maria Eugênia? Tem critérios também para receber. Mas também, se a assistência social não puder fornecer ela essa cesta básica, pode ter certeza que a Martinha Flamini vai buscar outro caminho para que essa cesta básica chegue até ela. Aí não é assistencialismo? Olha, mas já que essa pessoa chegou até nós, no primeiro momento, é necessário. Porque você não vai até a minha casa e falar, Martinha, eu estou precisando da tua ajuda. Eu preciso, estou sem nada lá em casa, eu preciso comer. Isso é constrangedor para as pessoas, Antônio Cláudio. É constrangedor. Ela jamais queria bater na minha porta para pedir uma cesta básica. Não pode negar comida para ninguém, né, Martinha? Não. Posso fazer só uma observação? Quando as pessoas falam sobre críticas, esse é um outro item. A concessão da cesta básica, ela entra como benefício eventual. Então, todas as pessoas hoje que estão dentro que são atendidas dentro do benefício eventual, principalmente da cesta, e do leite, que é, aí ele já deixa de ser eventual, ele é contínuo, eles também são público-alvo e prioritário dentro do CRAS, para justamente você trabalhar essa família, porque na questão, na superação, na questão assim, que atrás disso, tem como eu falo para a Marta, atrás desse angu tem muito caroço, então você vai ver outras necessidades dessa família, que não é, às vezes não é a cesta, ou é a cesta, ótimo, mas na maioria não é. Tem outras, aí que entra o trabalho dos técnicos. Investigativo, nosso trabalho é investigativo. Como que você chegou nesta situação? Por quê? Como era a sua vida? Né? Então é toda aquela questão de ouvir, de buscar solução para aquela pessoa. Mas no primeiro momento, a cesta básica deve ser... concedido. Viviane da Rojão Autopeças está parabenizando um vocês. Um abraço, Vivi. Deliana também, Deliana Melo está mandando um abraço. Obrigada, Deliana. O Matheus Vilas Boas também, parabéns, Martinha, tenho certeza que é a melhor pessoa para o cargo. Obrigada. Que Deus te ilumine. Antônio Cláudio manda um abraço aí para Martinha. Maurício Silveira, minha companheira de trabalho, uma pessoa 1000%. Ah, um beijo, Maurício, você que é. Abraço a todas aí. Bom dia, Antônio Cláudio, por favor, dê um abraço na Martinha e também um puxão de orelha pelo seguinte. Ela disse para tocar violão tem que ter ouvido. Schaeffer afirma que em ouvindo pensante que existem músicos virtuosíssimos que não desenvolveram o ouvido. Verdade. Se me permite, o ouvido pode ser desenvolvido em qualquer idade. É claro que no caso do ouvido, já com um certo grau de desenvolvimento, o processo de aprendizagem se torna mais significativo e mais rápido. Com certeza. Obrigada pela Marcia colocação, Xavier. Mas também... Essa entende muito. Com certeza. Ela deve estar se referindo ao grande compositor, né, de música clássica, o Beethoven. Só que, se eu não me engano, ele perdeu a audição com 13 anos de idade. Né? Ele já tinha alguma... Ó, gente, a gente tá no tempo já esgotado aqui, mas eu quero receber vocês mais vezes. Ah, porque a gente tem que falar de CCI. Sim, nossa, tinha um monte de assunto aqui pra gente falar. Você vai liberar as meninas pra vir no meu programa outras vezes? Nossa, todas as vezes. Não, tá, todas muito as obrigado. Vezes. Obrigado. Né? Eugênio, quero te agradecer muito pelo programa. Da próxima vez a gente fala sobre o CRAS. Vou falar sobre o CCI, sobre as oficinas, viu? Muito obrigado, Maria. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome de toda a equipe da assistência social. Valeu, muito obrigado. Ó, eu tenho um probleminha aqui, eu precisaria ter falado sobre ele, é rápido. Por favor, pode falar. É a questão dos moradores de rua, né? Durante essas duas semanas e anteriormente também, a reclamação foi infinita, né? O pessoal liga, fala, olha, é obrigação de vocês, vocês têm que tomar providência, resolva esse problema. E essa semana nós corremos atrás. Fizemos a triagem, vai atrás, quem pode nos ajudar, papapá. Tinha pessoal na praça, né? Não tem mais, né? Tinha. Então, não tem. Só que o seguinte, eles estão encaminhados. Só que agora caiu na demanda do custo, né? Foi feita uma triagem lá no Bom Pastor, um abraço pro Roberto que nos recebeu muito bem, só que os meninos vão iniciar o tratamento, só que tem um custo disso, R$500 por pessoa, dois deles já estão lá, e aí? Eles de onde vai vir estar esse lá, dinheiro? Martin? Querem estar lá, querem sair dessa vida ordinária de rua, de, né, dependência de álcool, dependência química, eles têm essa vontade. Só que, de todos aqueles que nos ligaram, agora eu chamo para... E agora a solução? Porque para você estar financiando esse tratamento, eu preciso de convênio, aí, eu preciso... 9 meses, né, Débora, do tratamento? Menino, 11. Isso demora muito. Depende. 9 ou 11, geralmente é isso, né? 9, 6. Geralmente 9. 9, 11 meses. Uhum. Então, depende, o nosso departamento depende de convênio, de um monte de burocrático, que no momento a assistência social não poderá repassar esse dinheiro para o Bom Pastor, com relação a esses dois, porque demanda tempo, licitação, convênio, um monte de coisa. E como ficou resolvido? E aí, eu que pergunto. E agora, Martinha Flamengo, pra onde você vai? Né? Eu não quero ir sozinha, eu preciso de ajuda, eu tô aqui clamando pra sociedade, pra aqueles que nos ligaram, que no primeiro momento nós precisamos desses R$500 pra cada uma dessas pessoas. R$1.000, tá? Eles vão fazer o tratamento? Por mês, viu, gente? Por mês. por mês. Até que se sente na mesa com o prefeito, com o Natal, já o Natal já sinalizou uma reunião a semana que vem com o Bom Pastor e alguns membros da sociedade, para a gente estar tá buscando esse entendimento. O Roberto é muito fácil de lidar com ele também. Pois é, mas nesse primeiro mês, e aí, de onde vai sair? Martinha Flamengo está esperando. Daniel Laurindo está te parabenizando, na verdade, as três, e a Neuza Crivellari também parabenizando vocês três. Débora, muito obrigado também pela sua participação. Muito obrigada, viu? Gente. E, ó, e não deixa de participar, vamos, todo mundo lá para que queira conhecer o nosso trabalho e ver o que nós fazemos. Nós estamos de portas abertas e braços abertos esperando. Todo mundo todos pode lá. Participar? Todo mundo pode participar desde que tenha o cadastro único. É, tá. Desde que então esteja inscrito. Fazer o cadastro. E quem pode fazer o cadastro único? Quem pode fazer o cadastro único tem os critérios também, né, Maria Eugênia? Quais tem são? O cadastro único, três salários. A renda total da família até três salários. De toda a família. De toda a família. Então quem se enquadrar nisso pode. Mas assim, ela pode ir. Só que é o seguinte, o PAIF, ele atende toda a comunidade. Na questão do encaminhamentos, aquelas ações explicou. Que eu falei. E esse encaminhamento, só para ressaltar aqui, reforçar, que depois a técnica vai perguntar, ela vai acompanhar esse encaminhamento, se a pessoa foi recebida, qual que foi o retorno disso, né, da demanda que ela apresentou ali. Então, isso é para toda a comunidade. Perfeito, Maria Eugênia. Tá. Muito obrigado pela participação das três. Espero que vocês voltem obrigada, outras Antônio vezes aqui Cláudio, no programa. Um abraço. Faço o intervalo comercial e volto obrigada. Já. Valeu, Martinha. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.